Vou começar a bater em mulher. Vou começar a bater em mulher. Diz! Vou começar a bater em mulher. Vou começar a bater em mulher. Elas adoram ser maltratadas. Elas só camam se um dia apanhar. Se estão certas, se estão erradas, Nelson Rodrigues é quem vai nos explicar. Vou começar a bater em mulher. Vou começar a bater em mulher. Senhora! Vou começar a bater em mulher. Maltratadas, elas só gamam se um dia apanhar. Se estão certas, se estão erradas, Nelson Rodrigues é quem vai nos explicar. Vou começar a bater em mulher. Vou começar a bater em mulher. Vou começar a bater. Ser maltratadas, elas só ganham se um dia apanhar. Se estão certas, se estão erradas, Nelson Rodrigues é quem vai nos explicar.